ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Na linguagem, clareza é tudo. Já dizia o filósofo chinês Confúcio. Para conhecer a língua que usamos na música, na arte, no trabalho, na política, leia a revista Língua Portuguesa. Todo mês, a revista Língua Portuguesa transforma em matérias e reportagens muito agradáveis o que há de mais relevante no idioma português e na fala brasileira. A revista Língua Portuguesa está todo mês nas bancas. Mais informações, www.revistalingua.com.br. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. Domingo às 5 da tarde, você tem um encontro com Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Um programa voltado para a produção independente. Um espaço para músicos, compositores e intérpretes que viabilizam seus próprios projetos. Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil. Domingo às 5 da tarde, aqui na Cultura M. Pela Cultura AM. Gramofone. Horário brasileiro de verão em São Paulo, 8:30. Esta é a Cultura M de São Paulo e estamos dando início à sempre aguardada edição carnavalesca do nosso gramofone. E falando em carnaval, já vamos adiantando aos nossos ouvintes que o grito carnavalesco do gramofone será na sexta-feira, hein, gente? Dia 16. No sábado, dia 17, apresentaremos um especial reunindo apenas a marchinha. O gramofone e o musicalidade entrarão no ritmo contagiante da marcha dos antigos carnavais. Isso tudo com histórias interessantes da época, histórias típicas lá da década de 20, década de 30 e também na década de 40. Então, aguarde, hein? No próximo sábado, dia 17, especial do gramofone, o musicalidade, só com as marchinhas carnavalescas, lá daquele carnaval de antigamente. Serão 2 horas de pura marchinha carnavalesca, dos anos 30 até os anos 60. E a programação carnavalesca do gramofone deverá se estender até a terça-feira, dia 20. E falando em carnaval, vamos nos aquecendo desde já. Paulistinha querida! Paulistinha querida, qual é tua voz? Que tanto te passa com teu amor de amor? Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32, Paulistinha querida, qual é tua voz? Que tanto te passa com teu amor de amor? Paulistinha querida, a tua cor é 32. Eu desta vez ofereço esta canção singular a Paulistinha querida, que um dia o Brasil inteiro há de adorar. Paulistinha querida, qual é tua cor? Se tanto te passa com teu olhar. Paulistinha querida, a tua cor é 32, Paulistinha querida. vida, qual é tua cor? E tanto te guardas no teu olhar. Não é clara nem morena, não tem nada de mulata, paulistina querida. A tua cor é 32. Tem um sorriso tão lindo e tanta graça. Thank you. enxergas olhar. Então não há mais quem me sente o teu manel da venda até para encaçar. De graça quando ela passa com vestido de caça, enxergas olhar. Então não há mais quem me sente o teu manel da venda até para encaçar. Depois da descoberta do Brasil, a maior descoberta que se fez foi a mulata. A mulata que venceu mais uma vez. As louras pedem concordata perto da mulata que perdoa, porém. E chega o carnaval que vinga, pois tem ela uma ginga que as louras não têm. As louras pedem concordata perto da mulata que perdoa, porém. E chega o carnaval que vinga, pois tem ela uma ginga que as louras não têm. Depois da descoberta do Brasil, a maior descoberta que se fez foi a mulata. Abrindo o gramofone aqui pela Cultura M de São Paulo, edição carnavalesca desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2007. Nós ouvimos Almirante Castro Barbosa, composição do Cândido das Neves, A Maior Descoberta. Ouvimos também Carmen Miranda, composição de Ari Barroso, Eu Dei. E Januário de Oliveira e Arnaldo Pescoma, composição do Ari Barroso, Paulistinha Querida. Agora em São Paulo, 8 horas e 41 minutos. Gramofone pela Cultura AM. Vamos seguindo com a edição carnavalesca do nosso gramofone. Agora nós vamos ouvir Maria, Acorda que é Dia. Maria, acorda que é dia, a terra está só de sol, e o sol aparece lá no céu, anunciando nosso amor. Maria, acorda que é dia, a terra está toda em flor, e o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. Falta somente um quarto para as 10, e aí está debaixo do sol. Da cama não sai, na vida é demais, não queres escutar minha voz. Maria, acorda que é dia, a terra está só sem cor, e o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. Maria, acorda que é dia, a terra está só sem cor, e o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. A vida são dias nada mais, um de prazer e outro de lucro. Quem não aproveitar a hora de ficar, mais sabe de chorar sem razão. Thank you.

Nós ouvimos Francisco Carlos de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Meu Brotinho. Ouvimos também Bob Nelson de Alino Mac Júnior e Roberto Roberti, Meu Cavalo Pangaré. E a dupla Joia Gaúcho de João de Barra e Alberto Ribeiro, Maria, acorda que é dia. Agora faltando 10 minutos para as 9 da noite, vamos seguindo com o nosso carnaval aqui pela Cultura M de São Paulo. É o programa Gramofone. Vão por mim. Thank you. Pois se eu não vou, eu fico. Se eu não fico, eu vou. Pois se eu não vou, eu fico. Pois se eu não fico, eu vou. E nós ouvimos Linda Batista de Ubirajara Nesdian e Ari Monteiro, Sei Lá Se Vou. Ouvimos também Alacim Cortes e Francisco Alves, composição do Francisco Alves, Vão Por Mim, agora 8h56. Você está ouvindo Gramofone, pela Cultura M. E vamos encerrar o programa desta noite com a atenção da Dona Estela. Depois tem Nego Bebo aí. Quando abre as panelas, bacalhau na fritadeira, tem linguiça e chuchu também, tem tudo na atenção da Dona Estela. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, Dona Estela foi rosa de Salão, hoje tem uma boa atenção. E o seu trovador não quer mais amor, o que quer é tudo de feijão. E se quiser galinha morta? Tem. E peru com farofa? Tem. O preço da pensão da Dona Estela é cobrado por tabela. E maionese de lagosta? Tem. Até frutas tem lá? Também. Muito boa, tem tudo. Na atenção da Dona Estela. Tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem, tem. Dona Estela foi moça de salão. Hoje tem uma boa atenção. O seu provador não quer mais amor. O que quer é fruto de feijão. entra no boteco pra tomar o carajé. E nós ouvimos Carmen Costa de Mirabô e Ayrton Amorim, Tem Nego Bebo Aí. Ouvimos também Carmen Miranda e Barbosa Júnior, composição do Paulo Barbosa em parceria com Oswaldo Santiago, A Pensão da Dona Estela. E vamos encerrando esta edição do Carnavalesco aqui do Gramofone pela Cultura M de São Paulo. O programa Gramofone volta amanhã a partir das 8 horas da noite. E não se esqueça, na próxima sexta-feira, dia 16, um Gramofone também será carnavalesco. E no sábado, um programa especial, edição especial do Gramofone, também do Musicalidade, relembrando os antigos carnavais dos anos 30 até os anos 60, com histórias bem interessantes, histórias típicas daquela época, tá? Então, fica já o convite para no próximo sábado, dia 17, um especial do Gramofone, também do programa Musicalidade. Na edição de hoje, trabalhos técnicos, apresentação de Celso Brambila, o apoio de produção de Mariana Benetti, texto e seleção musical de Márcio Bacher. Daqui a instantes, você acompanha aqui pela Cultura M de São Paulo, edição de hoje do programa Musicalidade, e vamos atender aos pedidos dos nossos ouvintes. Já, já. A Cultura M apresentou Gramofone.